Esta é a Rádio Fiscar, emissora educativa operando em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região, uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Você está ouvindo a programação especial da Rádio Fiscar. Programas propostos pela comunidade de São Carlos e região. Para mais informações, entre no site www.radio.ufiscar.br ou ligue para 3351-8099. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Amigos, estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, um programa dedicado à educação básica. Aqui, alunos, professores, enfim, todas as pessoas interessadas em educação têm a oportunidade de expressar o seu pensamento. E trazemos também pessoas da comunidade que trazem, né, ideias diferentes, escritores, enfim, todo tipo de profissional. E hoje nós estamos trazendo, mais uma vez, nosso querido amigo, que é o escritor Adilson Marques, né, que tem um trabalho muito interessante na linha da espiritualidade. Ele também tem mestrado em educação e doutorado em antropologia do imaginário, não é isso, meu Deus? E nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre religiosidade, sobre a questão do Estado laico, da liberdade religiosa. E por essa razão que nós o trouxemos aqui, porque ele está desenvolvendo um trabalho nesse sentido na cidade, né, que ele vai nos dar os detalhes sobre isso agora, né? Isso. E nós estamos também aqui com o professor Clésio, meu amigo Clésio, que desenvolve esse projeto aqui, nós dois, mais o professor Maurício, meu nome é professor Tonum. Nós vamos bater um papo, acredito, que bem interessante sobre religiosidade. Joia. Boa tarde, tudo bem, Adilson? Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Clésio. Boa tarde, Adilson. Tudo bem, Adilson? Tudo, antes da gente começar, deixa eu perguntar uma coisa para você. Talvez os nossos ouvintes não saibam o que significa a palavra laico. O Estado laico. Daria para você explicar para a gente Estado laico e por que o Brasil se tornou Estado laico? Certo. Então, a palavra... quando a gente fala em Estado laico, é interessante porque existem algumas confusões. Algumas pessoas confundem a palavra laico com o laicismo. Laicismo é um movimento que existe já há algum tempo, que é de combate às religiões. Então, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o exemplo da China comunista, né? Quando se perseguia os budistas, destruíam os templos, aquilo é um movimento laicista. Ou quando se destrói qualquer trabalho que visa destruir as religiões, isso é o laicismo. O Estado laico tem uma outra estrutura. Pressupõe o quê? Um Estado independente das religiões, mas que garante a liberdade religiosa. Então, essa é a grande questão que caracteriza o Estado laico. O Estado independente das religiões, porém garantindo a liberdade de cada um seguir a religião que quiser. E aqui em São Carlos, a gente começou um trabalho em finalzinho do ano 2000, justamente para trabalhar essa questão do Estado laico e da diversidade religiosa. E é um trabalho que está completando agora 13 anos de idade, e vem fazendo alguns eventos, tentando estimular essa discussão aqui na cidade. E agora, esse processo teve várias etapas, né? O ano passado a gente conseguiu levar uma proposta de discussão na Câmara para a criação de um Conselho Municipal da Diversidade Religiosa, acabou não sendo aprovado pelos vereadores, e agora então a gente está conseguindo novamente levar essa discussão numa audiência pública, que vai ser agora no dia 4 de outubro, discutindo essa questão do Estado laico e da liberdade religiosa. Aí nós estamos trazendo também um advogado da OAB, que é ligado ao Fórum da Liberdade Religiosa, para poder explicar melhor essa questão. Então é interessante porque não confundir, né, o Estado laico com o laicismo, que é esse movimento que combate a religião e a religiosidade. Mas o Brasil, até um tempo atrás, não era considerado um país de católicos? E quando que aconteceu essa mudança? Foi na Constituição de 88? Não, antes mesmo, né? Acho que quando o Brasil vira a República, já começa a se constituir como Estado laico. Isso a nível de legislação. Mas na prática, a gente vê ainda a influência muito grande das religiões, né? Desde recursos públicos para financiar trabalhos religiosos. E que, na verdade, o que acontece? Como durante muito tempo, né, essa relação entre o catolicismo e o Estado foi muito forte, então a gente vê como natural, né? Então você vê imagens ligadas aí ao catolicismo em lugares públicos, a gente acha normal. Mas se você pensar em colocar, por exemplo, uma imagem de Iemanjá ou uma imagem de Buda, vai causar estranheza. Mas, na verdade, qualquer imagem religiosa estaria afetando o Estado laico, né? Então, quando a gente fala em Estado laico, é assim, vamos separar, né, a questão do poder, administrar para todos, e as religiões vão ter seu espaço, as pessoas seguem suas religiões, mas sem que o Estado financie as religiões, né? Então, a gente vê, até aqui em São Carlos mesmo, algumas questões que são polêmicas, né? Como, por exemplo, a gente tem aí a semana do Evangelho, né? É o segundo ano que eu vejo o evento acontecer. É um evento feito com recursos públicos. Então, assim, até que ponto um evento como esse o Estado teria que bancar, né? Não seria a própria religião que buscasse os recursos para fazer um evento como esse. Tem que ter um espaço para fazer. Tanto que nós propusemos, ano passado, uma discussão de criação de um parque, que chamava Parque da Paz, que era justamente para ser um espaço público voltado para trabalhar a questão da diversidade religiosa. Então, você ter eventos ligados ao movimento evangélico, aos umbandistas, às religiões orientais, muçulmanos, enfim, um espaço onde haveria essa possibilidade de aprender com o outro, né? Porque o bacana é isso, você aprender com o outro, com aquele que pensa diferente, com aquele que tem uma outra forma de viver uma religiosidade e respeitar, né? Então essa é a ideia de quando a gente pensa em Estado laico e liberdade religiosa, é você viver em conjunto, respeitando a visão que o outro tem, não querendo impor a sua, né? E, então, assim, eu vejo que o Estado ele tem que ter um papel nesse sentido, mas de trabalhar com eventos que tenham esse cunho de respeitar a diversidade e não financiar uma religião específica, né? Seja ela cristã ou não cristã, né? Isso não importa. E outra coisa importante também é a questão dos ateus, né? O respeito da pessoa não ter religião nenhuma. Então, a gente vê algumas pesquisas que mostram que aqui no Brasil tem dois grupos que são os mais estigmatizados, perseguidos. São os adeptos das religiões afro-brasileiras e, inclusive, os ateus. Então, são os dois grupos que mais sofrem marginalização no Brasil, são esses daí. O ateu e o que segue as religiões afro-brasileiras. Então, é importante trabalhar o respeito, né, da pessoa ter sua religiosidade, a sua religião, mas respeitar o outro, não importa qual seja, né? Inclusive, respeitar que a pessoa não tenha religião. É porque a religiosidade não dá atestado para ninguém, né? Exatamente. Ninguém vai para o céu porque professa uma outra religião. Não, sobre esse aspecto, no aspecto ético, moral também, claro. Não diferencia ninguém. E tem pessoas que professam um ateísmo e que são excelentes, né? Exato. Você deve ter a oportunidade de conhecer algumas. Eu falo Betinho. Né? Uma pessoa que nunca manifestou assim uma religião, mas enquanto um ser humano, é uma pessoa aí que estaria gabaritada para virar santo. Independentemente de qualquer religião que a pessoa siga, né? o que importa são os seus atos, né? O que, que ela deixa para as pessoas. Claro. Ela pode ser até um, como você acabou de dizer, um ateu, e ela se preocupa com o bem-estar das outras pessoas e correr atrás aí, fazer as coisas, né? Você disse que as pessoas que seguem as religiões afro-brasileiras, mas na época do frio são eles que saem na rua aí distribuindo sopinhas, distribuindo roupa, distribuindo as coisas para as pessoas que estão na rua. Eu já vi várias vezes isso daí. Né? Se cuidam de, como por exemplo o nosso lar que cuida de crianças abandonadas, e tem lá também a parte onde eles também têm a lojinha deles lá, que eles vendem as coisas mais barato para as pessoas. Não estou fazendo propaganda deles, mas estou falando que... Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que ter aqui é respeito. Exatamente. Você deve diferenciar para a gente um pouquinho essa questão das religiões afro-brasileiras e brasileiras, né, e do kardecismo? Certo. O kardecismo, né, seria... Não seria bem uma religião, né? Na verdade, quando o Kardec, que foi o sistematizador, né, ou codificador, como falam, preferem os espíritas, pensou essa doutrina, ele utilizou a mediunidade, né, o fenômeno mediúnico, para conversar com os espíritos, e desses diálogos ele sistematizou uma doutrina, que era a doutrina espírita. Então, nos textos que o Kardec nos deixou, ele não fala em religião. Ele fala que o espiritismo era uma ciência de observação, né, que observava os fenômenos mediúnicos e derivava numa filosofia moral. Então, o espiritismo era uma filosofia moral. E essa filosofia independe da mediunidade, né? Se você pegar lá o Livro dos Espíritos para ler, ele vai explicar algumas questões, vai trazer uma informação, uma doutrina, mas que não tem essa preocupação, vamos dizer, enquanto uma religião instituída. Já a Umbanda, que é uma religião brasileira, né? Eu prefiro pensar a Umbanda como uma religião brasileira e não necessariamente afro-brasileira, ela também utiliza a mediunidade. Mas ela já nasceu estruturada como uma religião, né? Já tem um outro foco, né? Tanto que é muito comum você em terreiros de Umbanda que eles estudam os livros do Kardec, mas praticam uma mediunidade diferente, né? Seguem o mediunismo, vamos dizer, de Umbanda, com os caboclos, os pretos velhos, os rituais ali que eles seguem, mas estudam como filosofia o kardecismo. Então, na verdade, são primas, vamos dizer assim, são trabalhos que se complementam. Vamos fazer um pequeno intervalo, Adilson, musical, e voltaremos dentro de alguns minutos. E ela é bela, tão bela que as feras se amansa pra domar a bela. De bela só face, por dentro é só futilidade, enganando os trouxas, pois vive na falsidade. E é tão bela que não se encantam por ela, e sim que nela se apegam por sua beleza externa, que é mera perfeição pros olhos que vêm de fora. Com os olhos te desejam e te devoram. Quem diga que beleza põe a mesa com certeza, e que mulher bonita é sinônimo de magreza. Existe um padrão de beleza imposto pela sociedade, e muitos o seguem como se fossem verdade. A bela se esquecendo do que realmente importa, traindo seus princípios pelo que te conforta. Cê quer chamar atenção, pô, pra ganhar ibope, só anda com quem tem carro, pervasóide, ciclope. Beleza é bom sim, mas se vai qualidade, caráter é eterno, sem prazo de validade. Caráter é eterno, sem prazo de validade. Corpo perfeito, uma mente vazia, matriz pornô, interpretou a tira. Não uso o corpo, não me mostra, eu uso a mente. Ou vale um centavo, quer parar de Cinderela. Pode ficar ali admirado, sua beleza estética, porque por dentro sua alma é fria, patética. Objetos de sedução da televisão, com tempo cai o esquecimento, se encanta. Será que vieram ao mundo castrada de sentimentos, mergulhadas na cegueira pra cair em esquecimento? Para quem a culpa não é de ninguém, só resta frustração. Será que foi sua criação? Talvez seja defeito de fabricação. A bela se torna fera, se olha no espelho e não se vê. Transtornada, vive achando que precisa emagrecer. Queria ser como as mulheres que admira na TV, mas o Photoshop não conserta o que tem dentro de você. As cicatrizes do seu corpo podem se controlar. impossíveis de esconder e fáceis de maquiar. Porém, dores da alma é difícil de maquiar. Temam em atormentar e sua alma fragilizar. Foi ao olhar no espelho que você percebeu que seu pior inimigo era você e não eu. Bela, bela, bela, você escolhe o que vai ser, dormindo com o monstro que existe em você. Bela, bela, bela, corpo perfeito e uma mente vazia. Matriz pornô, interpretou a tira. Não vale um centavo, quer parar de Cinderela. Pode ficar aí admirando sua beleza estética, porque por dentro sua alma é fria e patética. Objetos de sedução da televisão, contendo o esquecimento se vão. Estamos de volta com mais um bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com o nosso amigo, o escritor Adilson Marques, está conversando conosco um pouco sobre religiosidade, né, sobre a questão do Estado laico. E estamos nesse caminho aí. E no bloco passado ele diferenciava um pouco, né, a religião afro-brasileira, ou melhor dizendo, brasileira, mesmo, né, no caso da Umbanda, com o kardecismo, né? Você dizia que existe uma semelhança, mas... É, ambas se fundamentam no trabalho mediúnico, né? Então aceitam, vamos dizer, a mediunidade como um fenômeno real, aceitam a existência da vida após a morte e aceitam a reencarnação. Agora, a Umbanda se estrutura, né? Tem todo um, vamos dizer assim, um arcabouço teórico e religioso, né? Com sacerdotes, tem toda uma estrutura que o kardecismo não tem, né? Mas, como eu coloquei, a Umbanda, ela nasce enquanto uma religião. O kardecismo, mais uma filosofia baseada no intercâmbio mediúnico. E o kardecismo tem toda uma sustentação cristã, né? Se você for ver ali a estrutura que o Kardec estabelece, ela é bem cristã. E tem, claro, as polêmicas de sempre, né? Então, Kardec estabelece que o Espiritismo seria a terceira revelação, né? Então, ele fala em Moisés, no Antigo Testamento, Jesus, e depois com Kardec, né? Com o Espiritismo, terceira revelação. E acabamos excluindo, né, todo aquele trabalho não cristão, né? Então, o Buda, Krishna, Lao Tse e tantos outros, Maomé, tantos outros... seres que encarnaram na Terra, né, viveram na Terra e trouxeram também base para formar religiões aí tão importantes quanto. Então eles acabaram por nós. Só houve três revelações e os demais, né? Mas se você pegar dentro da ótica cristã, então tem uma certa lógica, né? Mas a fundamentação teórica de todas essas religiões parece que é a mesma, né? É, todas é a têm, fé, o amor... Basicamente é a mesma coisa com relação... Respeitar ao próximo... É, e mesmo historicamente, se você ver, né, parece que existe alguma coisa de semelhante, historicamente falando, entre uma e outra, né? Por exemplo, você pode pegar lá a mitologia grega, Zeus, Apolo, essas coisas, depois compara com os romanos, que pegaram isso daí, transformaram os nomes, depois os cristãos, que tem mais ou menos as mesmas coisas, 12 deuses, 12 apóstolos, essas coisas, né? E aí você pega também um pouquinho da história do Buda, que também, depois você vai para Maomé, que também é a mesma coisa, entendeu? Parece que todos têm mais ou menos a mesma fundamentação teórica. E eu acho legal que tem aquela que a gente chama de regra do ouro, né? Uma regra de ouro. Que é assim, faça ao outro o que você gostaria que fizesse com você. E essa regra aparece em todas as religiões. Né? Então, vira e mexe, a gente que sabe pela internet lá, colocando como essa frase aparece no taoísmo, no budismo, no hinduísmo, no cristianismo. Né? Então essa é a regra de ouro, né? Essa é a essência das religiões. Adilson, eu vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta com o Eduardo, nosso técnico de som, né? Eu quero agradecer o seu trabalho, Eduardo. Ele está perguntando por que existe uma certa semelhança, né, entre as religiões, E ele pergunta, será que isso não se explica pelo fato de que as religiões sempre surgiram como um fator socializador, um fator assim, de formação das sociedades? Enfim, que molda, né, as sociedades? Você acha que é por isso que desde do paganismo ainda existem alguns mitos, algumas coisas que norteiam as religiões que a gente vê presente no cristianismo e etc? Eu usaria assim um termo, pegando um pouco da psicologia de Jung, né? O arquétipo, né? Que seria uma base energética, uma estrutura aí, como é que eu vou dizer? Anímico, energética, que sustenta, né? E isso, esse arquétipo são os mesmos, né? Então não importa a religião, vamos dizer, muda a feição cultural, muda a forma, a essência é a mesma, que é justamente se religar, né, com uma dimensão invisível, espiritual. Então essa é a essência das religiões. Então, vamos dizer, o arquétipo vai ser o mesmo, não importa a religião, não importa onde ela surge, esse objetivo agregador, isso, né, faz parte do desse arquétipo ligado à religião. Aí os conflitos é mais em função não da religião em si, mas dos seres humanos que são imperfeitos, e aí acaba sendo influenciado pelo egoísmo, passa a achar que a sua concepção é mais verdadeira que a do outro, e aí começam os conflitos humanos. Então isso não é problema da religião, é dos seres humanos. Isso acontece na ciência, acontece em todo lugar, nos partidos políticos, né? Então às vezes o objetivo da religião não acontece, não é em função da religião, é em função do ser humano, que ainda está aí no seu processo de amadurecimento, né? E caminhando aí para algo melhor. Você acha que, de uma certa forma, a religião, ela é capaz ainda de modificar a estrutura das nossas sociedades, que estão caminhando assim, que no meu ponto de vista, para um abismo? Eles vai haver um retrocesso assim, que as pessoas vão voltar para a religiosidade como era antigamente? Ah, meu Deus, isso, meu Deus, aquilo outro, independentemente de qual religião que siga? Claro. Então, o que você colocou, você falou em religiosidade. Então, existe a religião enquanto uma instituição, né? Eu acho que a religião institucionalizada, ela está também em falência, né? Ela também está comprometida com o modelo de sociedade e se desviou do seu papel original. A gente vê muito também um discurso, né, do atual Papa, do Papa Francisco, né, questionando algumas coisas na Igreja Católica. Então, assim, essa religião instituída, ela está em transformação, né? Seja ela de qual gremiação religiosa for. Agora, a religiosidade, não. Isso é uma coisa do ser humano, né, da nossa essência enquanto seres humanos. E isso não morre, né? Eu acredito que é algo que está na nossa essência, e você pode deixá-la adormecida por um período. Então, até que a pessoa que se considera ateia, né, ou sem religião, ela tem uma espiritualidade, uma religiosidade. Numa hora ou outra, aquilo vai despertar, né? Então, o que eu imagino é que, nesse terceiro milênio, nós vamos ter um crescimento espiritual sem necessidade de religiões instituídas. Aquela história, o templo vai ser o seu próprio coração, né? Então, o que acontece? A gente vai se espiritualizando, vai se abrindo para esse lado espiritual, vai despertando nossa essência espiritual, mas sem a necessidade de doutrinas dogmáticas, rituais, que às vezes não trazem nenhum sentido para a pessoa. Então, isso eu vejo também como algo que está indo para o abismo junto com outras coisas. Mas a verdadeira espiritualidade, isso não morre, não tem como acontecer. Ela renasce com outros valores, renasce com outras formas, né? Mas terminar, não vejo. É a eterna busca do ser humano para de onde viemos e para onde iremos? De certa forma, sim, né? Quem não pensa nessas questões, esse sim está morto, né? Não tem como. Talvez se explique também sociologicamente, né, pelo fato de o ser humano precisar do outro, né? Essa necessidade de vida, essa vida sociedade, né? Essa vida agregada que o ser humano tem instintivamente, né? Já está no seu DNA. Claro. Isso talvez explique também, né, essa busca pelo outro, necessidade do outro. Isso também pode se traduzir numa linguagem espiritual, não, ou não? Também, com certeza. Mas o importante é essa. Quanto mais você vai se espiritualizando, mas você respeita o outro, né? Isso que é uma coisa bacana. Então você começa a estudar, por exemplo, o budismo. Aí você entende os ensinamentos de Buda, as práticas que são feitas, você começa a respeitar. Mesmo que não seja a tua praia. Fala, não, eu não sigo por aí, mas eu respeito. Você começa a estudar as religiões afro-brasileiras, seja o candomblé, seja a Umbanda, que coloquei, né, é uma religião brasileira. Você vai conhecendo, você vai perdendo o preconceito e você vai entendendo aquela dinâmica. E você vai passando a respeitar. E a mesma coisa com o islamismo, a mesma coisa com qualquer religião, né? Então, quando a pessoa se abre para essa busca, a tendência dela é aceitar o outro como ele é, aceitar a religiosidade daquela outra pessoa e respeitar, né? Mesmo que você não participe daquele ritual, você respeita, né? Que é o que falta no momento, né? Então, ao invés de aquelas expressões preconceituais, chuta que é macumba, ou qualquer coisa do gênero, né? Você passa a entender, compreender, né? Que é mais profundo ainda, e respeitar. Então, o nosso trabalho nesses 12, 13 anos sempre foi nesse sentido, de trabalhar essa questão de respeitar o outro, né? Ouvir o outro para compreender e respeitar. E que não é fácil, mas a gente tem tentado. Indo nessa linha, você tem algum livro que você já escreveu? Então... Ou ainda está pensando em escrever? É que quando está no processo, né, a gente acaba não tendo tempo para parar e pensar para fazer algo nesse sentido. Mas a gente tem já uma bagagem, uma história que já daria para fazer um livro mesmo. A gente começou esse trabalho em finalzinho do ano 2000, foi quando a Unesco lançou o Manifesto pela Cultura de Paz. E entre os itens do manifesto tinham que era assim, ouvir para compreender. E aí eu, mais alguns amigos, falamos, vamos trabalhar essa questão ligada à diversidade religiosa. Então vamos fazer eventos, que a gente traga um monge budista, traga aí um pastor evangélico, para a gente ouvir, mas dentro desse clima de diálogo, de um diálogo interreligioso, né? E a gente foi fazendo os eventos. A gente só não fez em 2011. Mas que a nossa ideia era trabalhar 2008 a 2010, que era a década da cultura de paz. Então, em 2011, a gente não fez evento, a gente parou, mas a gente resolveu retomar em 2012. Então, a gente está abrindo um pouco mais o leque, né? A gente está trabalhando agora outros temas, sustentabilidade, saúde. Mas o que a gente fez, né, na questão da diversidade religiosa, já daria para fazer um livro. É hora de sentar e começar a rascunhar. Adilson, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo musical e voltaremos já já. Corre pela paz. Ser mulher é inexplicável. Eu também queria entender. saber de onde vem tanta força e vontade de vencer. A extensão foi modernizada e ainda somos perseguidas. Mas vai mudar o placar, pode acreditar. Mesmo assim, muitas sofrem diariamente, é triste. A situação de violência ainda existe. A cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. Cadê a solução? Ó pátria que me pariu. Ninguém olha pras favelas, viela. Só se comove quando morre a triste novela. Marcas que nem o tempo vão apagar. Quem dizia te amar é quem à noite vem te espancar. Tem que ser forte, vamos mudar o placar. Não deixe nenhum homem te intimidar, denuncie já. Tá na hora de acabar. E quando a mulher avança, nenhum homem retrocede. Anota e que vê se não esquece. Nada frágil, nossa sensibilidade é a vantagem. Estamos unidas pro combate. Mexeu com uma, é checkmate. Mexeu com uma, é checkmate. A instituição foi modernizada, nós ainda somos perseguidas. Mas a gente tá lutando pra isso, eu canto pra isso. Pra lutar, pra não virar a cabeça, pra não virar estatística. É isso, amigos, estamos aqui com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje entrevistando o nosso amigo, o escritor Adilson Marques, que está falando, conversando conosco um pouquinho sobre religiosidade, essa questão da religião dentro do Estado, a questão do Estado laico, né? Enfim, nós estamos conversando sobre espiritualidade também, de uma forma geral, um papo bem diversificado, né, Deus? Isso que é bacana, né? Que a gente vai podendo abrir nossa mente, que é o talvez o aspecto principal, né? O mais importante seja esse. Adilson, você falou no bloco anterior que você tem um grupo, que esse grupo de estudo, essas coisas, esse grupo ainda continua? É o mesmo que vai fazer esse acho que fórum que você falou, no começo do dia 4 de novembro? 4 de outubro. É 4 de outubro, desculpa. Isso. E é o mesmo grupo que você, assim, expressou? Não, esse grupo já se transformou bastante, né? De 2001 para cá, já entrou gente, saiu gente. A gente recebe muitos alunos das universidades, inclusive da Federal. Então, às vezes, o aluno, durante um período, ele frequenta, quando ele termina o curso, vai embora, outros entram, né? Então, é uma dinâmica muito grande. Eu acho que já deve ter passado pelo trabalho umas 200, 300 pessoas. Mas, falando um pouquinho do dia 4 de outubro, a gente escolheu essa data porque é o dia de São Francisco de Assis. E, entre os santos católicos, é um dos que mais, vamos dizer, representam essa questão do ecumenismo, da diversidade religiosa, né? Tem uma história fantástica quando ele vai para o Oriente, né, para conversar lá com acho que era um rei, né, se não me engano, muçulmano. Isso. Buscar um acordo, né, entre os cristãos e os muçulmanos. Ou quando ele sai da casa dele, né, deixa também tudo, ele era rico pra caramba. Isso. Ele resolveu viver na pobreza. Então a gente escolheu São Francisco como sendo um ícone desse nosso movimento. Então a gente procura fazer o evento no dia 4 de outubro. Então, desde 2001, a gente usa essa data. Só quando coincide com a eleição, né, que aí tem que escolher uma outra data. Então, já há 12 anos, né, no dia 4 de outubro, a gente faz esse evento. Buscando trabalhar essa questão do diálogo interreligioso e uma cultura de paz. E, em 2010, a gente criou um outro evento, no dia 21 de janeiro, que é o Fórum Permanente de Educação, Cultura de Paz e Tolerância Religiosa. Então, em função desse outro evento, que é mais focado na tolerância religiosa, esse nosso dia 4 de outubro está se abrindo. Então, vai ter uma reflexão sobre Estado laico, que vai ser audiência pública na Câmara. Então, esse vai ser um evento mais ligado a esse tema, né, da liberdade religiosa. Mas a gente está abrindo também outros eventos, outros temas. Então, sustentabilidade, saúde integral, a parte espiritual também, espiritualidade. Então, esse evento do dia 4 de outubro, ele está ganhando um outro contorno desde o ano passado. Mas vai ficar o do 21 de janeiro, né, mais centrado nessa questão da liberdade religiosa. Uhum. Tanto que a gente fez esse ano, no começo, no dia 21 de janeiro, a gente fez uma reflexão e tirou um manifesto. Até o ouvinte que quiser acessar na internet, chama Manifesto pela Paz e pela Tolerância Religiosa em São Carlos. Então esse manifesto está lá na internet, a pessoa consegue baixar o documento. Nós encaminhamos para o prefeito, encaminhamos para a Câmara, encaminhamos para o secretário de Educação, a gente passou aí para o Ney Vilela, do Departamento de Cultura, que esse manifesto ele traz propostas, né, para se trabalhar a cultura de paz e a liberdade religiosa em São Carlos. Recentemente, eu estava vendo lá na internet, ele teve mais de 3 mil acessos. Né? Então, é um documento que acabou, de alguma forma, tendo uma repercussão, não só em São Carlos, né? Pessoas de outras partes do país têm acessado esse documento. E ali a gente estabeleceu algumas metas, né, que nós estamos aí tentando implementar na cidade. E aí a questão também da audiência pública vai nesse sentido. Né? Então, através dessa audiência pública, então, deixo até um convite para os ouvintes, quem puder ir na Câmara dia 4 de outubro, eu não sei exatamente o horário que vai ser, vai ter essa audiência pública onde nós teremos um advogado que conhece bastante sobre a questão, que vai falar, e aí, em seguida tem todo um trâmite, né? Os vereadores falam, aí a comunidade também pode falar, mas a ideia é retomar essa discussão para a gente criar aqui na cidade de São Carlos realmente um estado laico, né, que respeite as religiões. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente está observando aí na política certos lobbies, né, religiosos, isso, que me deixam meio preocupado às vezes, porque isso fere um pouco nessa questão. Isso vai totalmente contra a ideia do estado laico, né? Então, assim, a gente sabe dessa dificuldade, esses grupos que fanatizam, né, esses temas. Tanto o ano passado não foi aprovado a ideia do Conselho da Diversidade Religiosa, porque um grupo religioso se colocou contra, né, e acabou meio que conseguindo encaminhar a votação para contra a aprovação do Conselho. Mas fere, né? Isso sabe que o estado laico tá ameaçado. Recentemente tem tido informações, né, no Rio de Janeiro também, da perseguição a adeptos dos cultos afro-brasileiros. Né? Então, a gente tem aí um monte de... A gente recebe informações, né, dessa ameaça ao estado laico. E sempre lembrando, né, o estado laico não é um estado contra as religiões, mas justamente um estado que garanta a liberdade religiosa. Então, assim, o poder público está faltando, né, a nível municipal, estadual, federal, em garantir esse direito básico do cidadão, né, de ter a sua própria expressão religiosa. Essa ideia é que se tenha na cidade um conselho, não é isso? Isso. É que, assim, nesse período todo a gente recebeu muita denúncia, né, assim, de pessoas que eram crianças ameaçadas na escola, que às vezes falavam, eu vou no terreiro tal. Aí virava alvo de gozação, sofria bullying, porque era adepto de religiões afro-brasileiras. Terreiros sendo ameaçados, pessoas tentando colocar fogo, quebrar. Aí falou, bem, nós, enquanto uma ONG, a gente não tem estrutura para dar suporte para isso. Então, pronto, se a cidade tiver um conselho municipal de diversidade religiosa, esse conselho vai ter que assumir essa questão, né? E junto com a OAB, junto com outras com secretarias públicas, polícia, trabalhar nesse sentido, né, de garantir essa liberdade religiosa. Então, desde 2010, que um dos nossos pontos de pauta é esse, né, que a cidade tenha um conselho ligado à diversidade religiosa. Aí, ano passado, quase que a ideia foi adiante, mas nós não desistimos ainda. Assim como no Congresso, nós temos aqui em São Carlos também uma bancada voltada exclusivamente para uma determinada religião, porque no Congresso nós temos, né? Aqui em São Carlos nós também temos isso? Tem. Tem alguns grupos religiosos que têm essa busca, né, de se estruturar, dominar o cenário político e com isso implementar uma forma de visão, né, de mundo. Que aí fere totalmente a nossa Constituição. E essa busca pelo estado laico, né? Mas, então, assim, infelizmente tem, mas tem que saber trabalhar politicamente em cima dessa realidade. De repente, não sei, não sei qual é a sua opinião a respeito, mas isso aí poderia virar tipo, igual alguns países aí tem guerras, mortes por causa disso. Porque as pessoas começam a não aceitar, por exemplo, religiões afro-brasileiras ou brasileiras, a aceitação basicamente é baixa, né? A gente anda pela rua e se você fala, oh, esse cara é macumbeiro, esse é aquilo, eles não entendem direito o que significa. E não entende porque não vão pesquisar, não vão ler a respeito. E ficam pegando informação de outras pessoas que às vezes também não tem uma informação precisa a respeito daquilo e ficam falando coisas que sem sentido, né? É, assim, espera que não, né? Mas, por exemplo, eu comentei esses fatos são recentes agora no Rio de Janeiro. Dessas pessoas que estão sendo expulsas, né? Dos morros por estarem ligadas às religiões afro-brasileiras. Então, uma coisa que ainda está estourando aí na mídia, a gente precisa estudar melhor, saber, compreender o que está de fato acontecendo. Mas se isso estiver realmente acontecendo, já é uma total. Como se dizer, né? Intolerância. Intolerância religiosa, né? Então, aí o Estado precisa agir, né? Para garantir de fato a laicidade, garantir a laicidade do Estado. E como é que vai fazer? Vai fazer igual lá na Irlanda? Vai separar o país em dois pedaços? não acredito que a gente chegue aí. É, acho que não vai chegar nesse extremo, né? Irlanda do Norte, católica, Irlanda do Sul, evangélico. E os caras vivem brigando lá, se matando por causa assim, eu acho meu que Deus é maior que o seu, essas coisas. Eu conheço muito ali do movimento evangélico, participei de vários eventos no Brasil, assim, ligado à questão da liberdade religiosa. Fui nas caminhadas no Rio de Janeiro, lá, da liberdade religiosa, fui no evento que teve no em Friburgo, e tem muitos evangélicos. Eu acho que a maioria dos evangélicos são a favor da diversidade religiosa, né? Respeitam a opção do outro. É um grupo mais fanatizado que acaba sendo mais intolerante. Mas aí a questão de melhor estruturação do Estado, conscientização das pessoas, né? Pensar, não vou votar no fulano porque o fulano é de tal religião. Não, mas pensar no que a pessoa tem para oferecer para a cidade, para o Estado, para o governo federal, a nível federal, escolher melhor seus representantes. Então, eu acho que a gente não vai chegar num extremo como esse. Tem um pedido, vamos fazer mais um intervalinho musical, Adil, se voltaremos já. Certo, ouvintes da Rádio Fiscar que escutam diferente, chega com nós, vem no rejunte. Ah, moleque. Se quiser jogar as mãos pra cima, não esquenta a cabeça, moro? Você é livre. Se quiser chegar com nós, esquenta a cabeça porque você é livre, moro? Chega com nós no rejunte do rap positivo alternativo, moro? TPPL é a sigla da música positiva, chega de sola. Independência ou morte. vem com nós, é assim ó. Meu canto é periférico, vibrante, emocionante, hipnotizante, marcante. Arrogante, sim, às vezes, porém verídico, real, vocês me entendem? Quase sempre, mal visto pela sociedade, descrentes que olham pro gueto e só enxergam maldade. Drogas, armas, tiros, estereotipam todo morador como bandido. Perdidos, não sabem do culto a metade. Momio, jamais ouviram sabotagem. São de bravo soldado maluco de verdade. Proceder, tem de sobra pra resolver qualquer ziquezira que piar. Meu respirar, meu dom, minha canção. A canção segue o som, vai. É nossa cara, neguinho, temos sabor pela cultura, neguinho. Você vai a todo gás, sempre a seguir. Tamo na bota, neguinho, se adiantar é nossa cota, neguinho. Misturado a outros tipos de música. Pra quem quiser ouvir, curtir, dançar, o beat vibra, o flow chega da eco. É o Big Bang no universo, tem o dom de ter o peso do rock, a leveza do charme. Do reggae a militância e do samba veio a malandragem. Age, mas sem perder a essência, insaciável na busca de solução. A gente quer ver o terreiro Pode acreditar que sim. Só quem é entende. É quem não gosta, claro, tem preconceito. Joga veneno, faz julgamento. Não é por nada, mas ó, tá panguando, viajando. Vai, vai, vai, vai, segue o plano. Deixa que vai. Depende do seu marcer. É nossa cara, neguinho. Temos a roupa pela cultura, neguinho. Vai, vai, vai. Tamo na bota, neguinho. Se adiantar é nossa cota, neguinho. Ô, pressalve, rapaziada, cola. E aí, comunidade? É nós e a gente até umas horas. Sem bronca, na responsa. De ponta a ponta eu ligo, digo, não tenho vergonha de ser periférico, eclético. Não tem mistério, eu falo sério. E sinto que rap é o norte que pode dar-me suporte. E eu sei muito bem do dom que possuo e faço meu corre. Fala da vida, de paz, do amor e tudo. Não tem rotina, muito menos rótulo. Segue sem rumo, faz o mundo caixa. São bons rimas, produto bruto. Pelo rádio vai se alastrando por todo mundo. Sanca City, vagabundo. Representa MN, locomotiva na cena. Ei, pessimista, se liga, ouça e reflita. O rap também é canção, com toca de coração. Vai, deixa que vai. É nossa cara, neguinho. Temos amor pela cultura, neguinho. A mais de 100, moro? Correria mil. Tamo na bota, neguinho. Se adiantar é nossa cota, neguinho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É nós que tá. Por amor ao som, pode acreditar. Uma moda, senta, senta. Gás, neguinho. Vamos chegar, é tudo nosso time, a gente pode faz. Squat J, Squat J, Squat J. Para os talentos, hip hop, reunidos, alunos, ideia forte. Obrigado Deus pelo que me deu, obrigado Deus pelo que me deu. É desse jeito, moro? Obrigado Deus pelo que chegando de sola, pra representar na humildade, certo? Obrigado Deus. Sapatinho na moral, obrigado. Que sabotagem, pois rap não é viagem, moro? É desse jeito. Estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o escritor Adilson Marques. Nós estamos falando aqui sobre o Estado laico, sobre a liberdade religiosa, né? E no último bloco você falava sobre o seu trabalho aqui na cidade, nesse sentido, né? De garantia de que, pelo menos aqui em São Carlos, não tenhamos essa ameaça, né? Sobre a liberdade religiosa das pessoas, não é isso, Deus? Isso. É, e esse trabalho já tem aí 12 para 13 anos e a gente enfrentou muita resistência. Então, é interessante assim, a gente ver que é complicado trabalhar esse tema, né? Em 2005, por exemplo, a gente fez um trabalho, um evento, para conversar sobre as religiões chamadas de ayahuasqueiras. São aquelas que usam o ayahuasca, né? E foi muito interessante porque apareceu lá um suposto delegado que ficava mandando e-mail todos os dias, dizendo que ia fechar a ONG, que ia me prender, porque eu estava estimulando o consumo de drogas e tal. Aí eu tentando conversar com ele, né, explicando, não, olha, é um evento de reflexão, não é um trabalho nem de doutrinação e tal. E tentava conversar até que chegou uma hora que eu cansei, né? Eu falei, olha, eu vou ter que levar o caso para a polícia, porque você está mexendo o saco, né? Aí ele parou, aí sumiu, deu umas as caras. Em 2008, que a gente fazia eventos temáticos, né? Então cada um tinha um tema. Então estudava, sei lá, o budismo, estudava a religião afro-brasileira, estudava, tentar refletir sobre um tema. Em 2008, o tema foi Umbanda, né? Aí foi um ano também que a gente sofreu muito preconceito, assim, de muita intolerância. Eu cheguei a ser ameaçado de demissão no trabalho, porque estava na organização do evento, né? Aí eu percebi que... Aí eu senti na pele como você falar em Umbanda gera um mal-estar muito grande nas pessoas, né? Assim, é um preconceito muito grande. E em função do desconhecimento mesmo, né? Porque se as pessoas conhecessem de fato um trabalho de Umbanda, iam ver que não é nada demoníaco, como se pensa por aí. E a partir daí eu comecei então a me envolver mais com os umbandistas, né? Assim, eu particularmente não tenho nenhuma religião, né? Sou espiritualista, mas não tenho nenhuma religião. E passei a dar mais apoio ao pessoal da Umbanda, né? Conhecer melhor os trabalhos, os terreiros na cidade, ajudar a organizar. Por quê? Porque eu senti o preconceito que o umbandista sofre. Aí eu via pessoas que no trabalho não falavam que eram umbandistas, porque sabiam que ia sofrer preconceito, né? Então, aí você começava a ver casos, né? E a partir daí a gente falou, não, tem que ter alguma coisa que a gente possa dar um suporte para a pessoa poder viver essa religiosidade de uma forma tranquila, né? Ela está sofrendo porque ela quer viver uma expressão religiosa e não pode porque existe todo um contexto social ali de preconceito, de estigmatização. E essa é a ideia do conselho, né? Então essa é uma ideia, tanto que a gente tem um grupo na internet, no Facebook, quem quiser pode procurar, Movimento em Apoio ao Conselho Municipal de Diversidade Religiosa. Tem quase 1000 pessoas lá participando. A grande maioria são umbandistas, né? Porque são aqueles que mais sofrem o preconceito, como eu falei, além dos ateus, né? Então, a pessoa que sofre preconceito, ela sabe o que ela está vivenciando, né? E aí, então, ela trabalha no sentido de superar aquela situação que está sendo dolorosa, né? Traumática. E, então, assim, eu ainda vejo que esse trabalho tem que continuar, né? A gente não conseguiu criar o conselho, quer dizer, não quer dizer que tendo o conselho algo vai acontecer, né? Mas já é um passo para que a gente possa trabalhar, não só na questão da punição, né? Isso a gente coloca bastante no nosso trabalho. Não é punir aquele que é intolerante, mas educar a pessoa, né? Então, se ela é intolerante, por quê? Porque ela desconhece. A hora que ela começa a conhecer, começa a entender, começa a respeitar o outro, essa intolerância acaba, né? Então, o foco do trabalho tem que ser educativo e não necessariamente punitivo, né? O que o Estado poderia fazer para melhorar? O que o Estado ou o poder público poderia fazer para melhorar isso? Então, tem várias coisas. Uma delas já existe até na Constituição, né, que é aquela disciplina que é o ensino religioso. Que não é ensino religioso no sentido de catequização, de doutrinação, mas é trabalhar justamente isso, né, a diversidade religiosa. Então, você lê lá a proposta da disciplina, como ela foi apresentada no... como ela está no papel, ela não visa proselitismo, mas trabalhar o conhecimento da história das religiões, da filosofia das religiões. Então, é uma disciplina que poderia ajudar bastante. Claro, o professor de geografia, de história, de filosofia não poderiam fazer isso? Podem também, né? Mas já que essa opção e ter essa disciplina, ela já seria um catalisador para mostrar, né, pro aluno, para aquela criança, ensiná-la a respeitar o outro. Apesar que tem problemas? Tem, né? Eu já fui em vários encontros aí ligados ao ensino religioso e pessoas relatam que às vezes dá um trabalho lá para a criança e a criança se nega a fazer. A família, não, meu filho não vai fazer trabalho sobre macumba. Eu não quero que ele vá lá no terreiro. E às vezes o professor passa, não, vamos fazer uma visita, conhecer, tal, tal. Faz uma proposta legal, mas a própria família acaba dificultando. Então, não sabe, é uma coisa muito complexa, né? Mas tem que ser enfrentada. Mas essa questão da disciplina de ensino religioso já não é meio problemática na sua concepção, porque quem vai lecionar? Geralmente é um padre, não é isso? Um então, pastor? Não, assim, já existe no Brasil um curso superior chamado Ciências das Religiões. Né? Então já existe na Federal de Juiz de Fora, existe lá em João Pessoa, existe na Unicamp, então já tem. Então, está se formando, né, aí como bacharel, o cientista das religiões. O cientista da religião, né? E é uma pessoa que tem uma formação em geografia, história, filosofia, letras, psicologia. Então, ele teria uma bagagem cultural, né, para fazer um trabalho que não seja proselitista, né? Não seja ali para catequizar a criança, mas seja justamente para mostrar a religião enquanto uma forma aí de conhecimento, né? Como a filosofia, como é a arte, como é a ciência, mas de uma forma aí realmente que valorize essa diversidade, né? Então, eu acho que a pessoa mais adequada para lecionar essa disciplina seria uma pessoa graduada em ciências das religiões. A gente até colocou no nosso manifesto, né, uma sugestão que a Federal poderia ter, enquanto pós-graduação, um mestrado nessa área de ciências das religiões, né? Depois, com o tempo, quem sabe abrir até uma graduação. Então, assim, é uma área que tá em crescimento, tem o apoio da CAPES, do CNPq. Então, já tem aí, vamos dizer, uma pessoa sendo formada nessa área, que, claro, em tese, né, teria condições de assumir essa disciplina e não fazer proselitismo em sala de aula. Parece que essa experiência de ensino religioso já foi tentada nas escolas públicas e houve muita resistência, muito problema, muita reclamação de pai com relação a não entender o que o professor estava explicando na época, o que era uma religião, o que era uma outra religião. Uhum. Levava-se em consideração que o professor estava querendo doutrinar o aluno. Uhum. Então, aí parece que... Aí, acho que não durou um ano. Aí depois tiraram isso aí. Porque eu acho que, de uma certa forma, as pessoas ainda não estão preparadas para essas coisas. Teria que haver, como você disse aí, uma preparação, uma conscientização. Né? Acho que é por aí. A questão é justamente essa. Não tem um profissional, né? Uhum. A altura para administrar essas aulas. Porque, de uma certa forma, o cara que vai estar ali, ele deve... Não lembro muito bem, mas... Ele deveria seguir algum tipo de religião, ele puxava para uma ou puxava para outra, entendeu? Eu acho que a lei ela é muito... Eu não lembro agora o número da lei, mas se vocês verem lá essa lei que define, né, que é uma optativa, né? Mas ela deixa bem claro, né, que vai trabalhar com história, com filosofia, e é vetado o proselitismo. Né? Então, se um professor dessa disciplina estiver lá vendendo o peixe dele, né, a religião dele, ele está indo contra toda a estrutura da disciplina. Mas, assim, é uma coisa que tem que ser enfrentada, né? Ainda mais, eu lembro que o ano passado saiu um artigo na Folha de São Paulo, eu não lembro de cabeça também quem, a pessoa que escreveu, e ele falava muito sobre isso, né? Que ele via uma ameaça ao Estado laico no Brasil. E aí ele falava que o poder público tinha que tomar uma iniciativa. E uma das propostas que ele fazia também era na educação, né? Não lembro se ele falava esse nome, ensino religioso, mas ele falava, tem que ter uma reflexão na escola sobre religião para criar uma mentalidade assim, mais ampla, de respeito à diversidade, de respeito ao outro. Né? Então é uma coisa que eu imagino que não tem mais como fugir. Né? A gente vai ter que enfrentar os nossos fantasmas aí. E eu fui agora recentemente para Niterói, num congresso, e tem um professor que eu conheci, que ele trabalha com essa questão da diversidade religiosa na Faculdade de Educação, lá em Niterói, na UF, né? E ele fala tanto da resistência no meio universitário. O pessoal fala assim pra ele, né? Nós lutamos tanto para tirar a religião da escola, agora você quer colocar a religião, né? Ele fala, não, mas não é colocar a religião, né? Mas a questão do respeito e tal. Então, assim, os próprios acadêmicos ainda não conseguem entender muito bem isso, né? Então, é um fenômeno que está estourando, e a gente tem que enfrentar. De uma forma ou outra, a gente vai ter que saber lidar com isso. Mas eu observo que está havendo uma maior proximidade entre a academia e essa questão da religião, né? Tem muitos congressos. Tem cursos também sobre isso, né? Então tem a Associação Brasileira de História das Religiões, fazem eventos. Tem o agora deu branco. Recentemente em Belo Horizonte, que é a Sociedade Soter, acho que é a Sociedade de Teologia e Ciências das Religiões. Então, fazendo eventos e discutindo religiosidade, religião cristã, não cristã, afro-brasileira, quer dizer, existe um movimento, né, crescente nesse sentido. Então, eu imagino que nós estamos caminhando para realmente chegar nessa criação, né, de um Estado realmente laico, né? Uhum. Que não é um Estado que é contra as religiões, mas é um Estado que respeita a liberdade religiosa, né? Uhum. E dá o suporte para que as pessoas possam viver essa cidadania, né? Que é um direito constitucional, né? A Constituição garante, né, a liberdade religiosa. Então, Adilson, nós estamos terminando o programa. Você gostaria de dar alguma mensagem final aí, passar as datas? Isso, convidar o ouvinte. O nosso encontro, ele vai ser de 4 a 6 de outubro. No dia 4 começa na FESC 2, na Vila Prado. Esse ano a gente conseguiu expandir mais o evento. Então, no dia 5, a gente vai fazer eventos em duas ONGs. Na ONG chama NIC, que é na cidade de Araci. E também na ONG ASP, que é no Douradinho. E no domingo a gente vai ter eventos lá na nossa ONG, que é a ONG Círculo de São Francisco, que fica lá na 9 de julho, 1380. Então nós vamos ter vários eventos, né, abordando desde lá, e também audiência pública, né, no dia 4 na Câmara Municipal. Eu não sei exatamente o horário que vai ser, não sei se... E se mas... alguém quiser entrar em contato com você, como faz pessoalmente, você tem... É, eu vou passar o e-mail da ONG, é Homo Spiritualis, HOMOSPIRITUALIS, Homo Spiritualis, _br@hotmail.com. É, telefone eu não tenho. Então tem que ser tudo via internet. E no Facebook, né? Uhum. Pode me localizar Adilson Marques ou a página da ONG. Uhum. ONG CSF. Aí pode nos adicionar via Facebook e lá a gente vai conversando, vai expondo o trabalho. É isso, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E quero dizer também que esse espaço está aberto para você, quando você quiser, né? Esse é o espaço da comunidade, da educação e da comunidade de uma forma geral. Vamos agradecer os trabalhos técnicos do Eduardo Martins. E convidar você, ouvinte, para que esteja conosco novamente no próximo sábado, às 13 horas, sempre aqui pela Rádio SCAR 95,3. Escute diferente. Escute diferente.